ZYH 772, ondas médias, 1010 kHz, Rádio Santa Helenense, uma emissora que integra a rede Divino Espírito Santo de comunicação. Estúdios e sede, Rua Teodomiro Rego, Centro, Santa Helena de Goiás. Acesse o nosso site e ouça nossa programação em qualquer lugar do mundo. www.radiosantahelenense.com.br. Rádio Santa Helenense, entretenimento, informação, evangelização, esportes e jornalismo com credibilidade é aqui na Santa Helenense. E muita música. Tudo que você gosta de ouvir. Eu gosto muito. Tudo. Bom demais. Uma programação para mexer com o seu coração. E os comunicadores mais amigos do rádio. Alegria e emoção na medida certa. Aqui. Rádio Santa Helenense. Direção geral, Kleber Martins. Alô, moçada, estou chegando aqui agora. Venho vindo lá de fora e não posso demorar. Eu sou mineiro, sou caboclo impertinente. O meu pai era valente, também gosto do azar. Alô, minha gente, aquele abraço, nosso bom dia. Estamos chegando aqui na maior festa, na maior audiência, Alvorada Sertaneja, entrando no ar. 5:02, 5:02, quarta-feira, 25 de janeiro de 2023. E pra gente começar muito bem, Tião, Carreiro e Pardinha em Tempo de Avanço, Abel e Caim, as três namoradas, bom dia. Já na sintonia, o Pedro, Crescinha, esposa Joana Carolina, aquele abraço, nosso bom dia. O destino aqui me trouxe, cantar pra vocês eu vou. Eu só trouxe coisa boa, foi meu sertão quem mandou. No lugar que tem tristeza, eu vou levar alegria. Vou levar sinceridade, onde existe hipocrisia. No lugar que tem mentira, eu vou levar a verdade. Vou levar amor sincero, onde existe falsidade. Quando eu daqui sair, vocês vão sentir saudade. A terra hoje balança, vou aguentar o balanço. Quem espera sempre alcança, eu espero e não me canso. Cantando a gente avança, para depois ter descanso. Cheguei trazendo esperança, cantando em tempo de avanço. Vou soltar o inocente, não tem culpa quem prendeu. Vou castigar quem matou, vou rezar pra quem morreu. Vou defender quem apanha, batendo em quem bateu. Vou tomar de quem roubou, tirando o que não é seu. Vou jogar com quem ganhou, vou ganhar pra quem perdeu. E para quem não tem nada, vou dar o que Deus me deu. Se eu der tudo que eu tenho, não acaba o que é meu. Thank you. hoje balança, vou aguentar o balanço. Quem espera sempre alcança, eu espero e não me canso. Cantando a gente avança, para depois ter descanso. Cheguei trazendo esperança, cantando em tempo de avanço. Olha lá, não perca no tempo, 5 e 11, 5 e 11. Eu tive 10 namoradas em minha vida. A primeira foi Rosana com 5 aninhos. Eu tinha a idade dela e imaginava que a vida fosse apenas um brinquedinho. Certa, confere a hora certa aqui na Santa Helenense, é muito fácil, 5 horas e 14 minutos, vamos lá, Ticassiano, o homem espingarda para o amigo Moacir, lá no bairro Garcia. Alô, Moacir, nosso bom dia para você. Depois, Lourenço Lorival, velha porteira, quem gosta dessa música é o Pedro Crescim, esposa Joana Carolina, abraço para vocês aí. Pessoal, vou dizer para vocês agora a pura filosofia do Cerrado. Ei, quem achar que estamos errados, que atira o primeiro tomate. Analisando direito, nossa vida é uma piada. Só quem não tem bom humor não acha a vida engraçada. Por eu ter cabeça fria, não andar fazendo nada. Eu fiz a comparação do homem com a espingarda. Ei, compadre, pensando bem, a vida da gente é igual a uma espingarda. Se atira, atira, vai tirando vida fora, quando chega lá pro fim tem lenca. É verdade. Dos 20 até os 30, nós nossa vida é muito boa. A espingardada armada e o atirador caçoa. Surtimento tá sobrando, muitas vezes atira à toa. É só triscar no gatilho que a língua de fogo voa. Ei, compadre, vem, põe espingardinha nova, né, senhor? Bom demais, compadre, esse aí é matuto, que você mata até marimbom. É, atira até em morcego, né, compadre? Isso é como diria nosso irmão Galvãozinho. Dos 30 até os 40, pode prestar atenção. O atirador tem cuidado, arma é de estimação. Não atire em qualquer bicho, nem jogar chumbo no chão. Só atire em caça boa, pra não perder munição. Acabou com o lecheiro no espinho de chumbo. Só atire em bicho que presta, trem do longo bonito mesmo. Que tem vai ficando difícil, pode vacar, espingarda fraca. E dos 40 aos 60, arma tem que ser tratada. Atira uma vez ou outra, se for bem lubrificada. Por cada tiro ela passa um tempão de pendurada. Dá um tiro e falha 10, a mola tá relaxada. Só tem triste quando a espingarda esgrama lá em cá. É um flagelo, compadre. Se aponta, o tiro não sai, você torna pontão. O trem lenta, o arco passa fora e você fica na mão. Deus me livre. E dos 60 em diante, dando com os arreios pro mato, a arma não atira mais. E se atirar é boato, espingarda enferrujada, só aponta pro sapato. Virou peça de museu, esse mundo é mesmo ingrato. Coitada, gente. Espingarda de velho só serve pra matar cobra, compadre. Só atira no que tá no chão. É, não há botina que aguenta, senhor. Puta nada. Depois dessa triste fase, só piora todo dia. Olha a arma tem na parede, só ferrugem e maresia. Quem deu tiro e mata onça, já nem assusta com o dia. Nunca mais irá caçar lá no capão da furquia. Rebeca! Vira Lima. E todos ali se mudaram, e a velha certa ficou. Os amigos que ali permanecem transformaram tanto que nem conheci. Porteira aberta, a verdadeira música sertaneja raiz. Oferecimento, Mercearia do Joel, Rua 9 no Jardim Oeste, Drogaria da Família, Administração Luan e Luciana, Supermercado para Todos, o Shopping da Família Santelenense, Papelaria Suprema, Rede de Postos KR, Administração Pedro e Ricardo, Frango na Brasa, aos sábados, domingos e feriados, acima da Praça da Alvorada, telefone 992889407, Supermercado Rodrigues, pista de caminhada, bairro Rodrigues, programa Porteira Aberta, aqui na Santa Helenense. Casa da Raiz em Santa Helena. Venha conhecer a nossa loja. Aqui você vai encontrar uma ampla variedade em produtos naturais como raízes, extratos de plantas, medicinais, artigos de higiene, decoração e mais. Bolsas para viagem, chapéus, chinelos e uma completa linha de chás e xaropes naturais. Casa da Raiz Santa Helena. Agora em novo endereço. A Rua Paulo Lopes, abaixo da Caixa Econômica Federal. Telefone 992-60-8312. Da Amiga Domingas. As sementes de soja Comigo são o princípio da boa produtividade. Com produção própria e um amplo portfólio de cultivares de grandes passeios. Variedades HO, Monsoy, Soytec, Brasmax e diversas outras. Além do tratamento com as linhas Singenta, Basf e Corteva. Cultivares de alto potencial, com ciclo produtivo ideal para o perfil da nossa região. Para maior rentabilidade e a garantia de qualidade Comigo. Sementes Comigo. A confiança faz a diferença. Rede de Postos KR, a maior rede de postos de Santa Helena e região. Rede de Postos KR. KR1 e KR2 no centro. KR3 e KR4, Bandeirado Shell. KR5 na Avenida da Cana, saída para Rio Verde. A rede de postos KR não para por aí. Agora com 3 postos também em Rio Verde. Saída para Montevidéu. Rede de Postos KR. Procedência, excelência em nosso trabalho. Esse é o nosso maior compromisso. Rede de Postos KR. Proprietários Pedro e Ricardo. Atenção Santa Helena e região. O Gás IP tem uma grande novidade para você. Comprando no Gás IP pelo preço mais baixo da cidade e entrega mais rápida, você ganha um cupom para concorrer a uma recarga de gás gratuita no final do mês. É isso mesmo. No Gás IP você compra barato e ainda concorre a uma recarga totalmente grátis. Gás IP, atendendo na Rua Pedro Aguiar e Silva, em frente a Domingão Farma, bairro Brasil. Telefones 99234-7300 ou 99279-6800. Gás IP, o gás mais barato da cidade e ainda te dá prêmios. Rádio Santa Helenense, a rádio do seu coração. Haja coração. É isso aí, meus amigos, vem aqui na Santa Helenense, assim você liga, a gente pede, toca na hora para você. Pediu? 5h26, pois é, meu amigo Hélio do Valfredo. Alô, Hélio do Valfredo, obrigado, viu, grande companheiro que sempre está ligando para o nosso programa. Quero ouvir do César e Paulinho, Feijão e a Flor, Lindomar Castilho, Deusa do Araguaia, hein? Duas modernas boas, hein? Mandando para o Nenê Geralda. Alô, Nenê Geralda, abraço para vocês, 5h26 agora. No quintal da minha casa eu plantei com carinho e cuidado eu reguei. Aquela planta era minha ilusão. A flor era você e o feijão era eu. Abraçados um ao outro comigo você cresceu. Que harmonia, que beleza multicor. Você me alimentava, eu lhe dava o meu amor. Que dia triste me fez chorar. Fui aguar minha plantinha, minha flor não estava lá. Na sua casa, chorando, corri pra ver. Tudo estava tão vazio, nenhum sinal de você. Que beleza multicor. Você me alimentava, eu lhe dava o meu amor. Que dia triste me fez chorar. Fui aguar minha plantinha, minha flor não estava lá. Na sua casa, chorando, corri pra ver. Tudo estava tão vazio, nenhum sinal de você. Flor do amor, volte correndo, sem abraços e carinho, seu feijão está morrendo. Flor do amor, volte correndo, sem abraços e carinho, seu feijão. A alegria está aqui, Santa Helenense, a rádio do seu coração. Pele morena, flor sertaneja, o amor enseja nos lábios de mel. Nos seus olhos negros se espelham. espelho da mata para me retratar meu mundo, meu céu. Pele morena, deusa do Araguaia, como samambaia os cabelos seus. Seu largo sorriso parece um colar de contas do mar que mãe d'água perdeu. O rio Araguaia com seus banzeiros foi o primeiro a testemunhar aquela virgem de pele morena cheirando a açucena comigo lá. Na areia branca da praia escondida se uniu nossas vidas perante Deus. E eu me fiz escravo dessa linda flor, deusa do Araguaia que vive de amor, motivo maior para os sonhos meus. Comigo rolar na areia branca da praia escondida se unir nossas vidas perante Deus. E eu me fiz escravo dessa linda flor, deusa do Araguaia que vive de amor, motivo maior para os sonhos meus. E eu me fiz escravo dessa linda flor, deusa do Araguaia que vive de amor, motivo maior para os sonhos meus. Ligue 3641-1073. Peça sua música favorita. Santelenense, ligou, tocou. Fazer economia é comprar na Comercial Brasil. Lá você encontra de tudo para sua casa, com um precinho que cabe no seu bolso e no seu orçamento. Comercial Brasil, a entrega de gás mais rápida da cidade e um completo açougue, somente com carnes selecionadas. Comercial Brasil, Rua Antero Martins de Faria, antiga saída para Goiânia, bairro Arantes. Telefones 3641-1210 ou 99249-1073. O melhor lugar para você se deliciar, o seu café da manhã ou o lanche da tarde é na Panificadora Confiança. Panificadora e lanchonete Confiança. Mais higiene, mais qualidade e o melhor atendimento. Panificadora e lanchonete Confiança. O melhor lanche da cidade e o pão quentinho a toda hora. Rua Teodomiro Rego, em frente à Escola Paroquial. Telefone 3641-2800. Supermercado Panificadora e Lanchonete Confiança. Confiança, confiança em tudo que faz. Convidamos você e sua família para participar do Cerco de Jericó. De 5 a 11 de fevereiro, na Igreja São Miguel Arcanjo, bairro Rodrigues. Teremos diariamente, às 19h30, a Santa Missa e adoração ao Santíssimo Sacramento durante 24 horas, 7 dias e 7 noites. Venha participar deste forte momento de manifestação do poder de Deus na nossa vida. Cerco de Jericó, derrubando as muralhas pelo poder da oração. Transmissão diária pela Rádio Santa Helenense. Você tá com cara de quem comeu e não gostou. Use a Acabe e mude de vida. Chá Acabe combate as doenças digestivas, refluxo, prisão de ventre e elimina a gordura no fígado, reduzindo os riscos de você sofrer um AVC, hepatite e cirrose. O Acabe é um chá antioxidante e depurante natural que age melhorando a circulação sanguínea e te ajuda na perda de peso. O Chá Acabe original só é vendido em farmácias e casas de produtos naturais e tem o nome Natubio na caixa e no frasco. o Sudoeste Goiano sintoniza. Rádio Santa Helenense. Alegria está no ar. Vem pra cá você também, em 5 horas e 36 minutos. 5 e 36. Bom dia para Marinho, Orcelino, pessoal que acorda bem de madrugadinha, bem cedinho, com o pai de Baltazar, o Maurino Azevedo, a Marisa, o Juvelino. Abração pra vocês aí. O Carlinhos, Motax Central, o Adivino, meu amigo Tigela, hein? É, na sintonia também, meu amigo Pedro Gaúcho, Jardim Santa Helena, meu amigo Joana, lá do bairro Pedrolina, meu amigo João do Doce, aquele abração para vocês e muito obrigado, hein? Vamos lá, nós vamos seguindo, Léo Jeitão de Caipira, Léo Canhoto e Robertinho, meu irmão da roça. Nem que for pra arranca toco, o barulho da cidade está me deixando louco. A coisa que já está de arranca pica-pau do oco. Vou viver lá onde é bom, na vendinha do seu João. A gente dá quinhentão, ele ainda volta troco. Aqui não tem dimensão, muitas coisas me tormentam. A gente não vê o céu nesta cidade cinzenta. Fumaça das chaminés já não tem tatu que aguenta. Não vejo a lua nascer e nem o sol quando entra. Meu sacrifício é tamanho, muito pouco aqui eu ganho. Meus vizinhos são estranhos, passa e não me cumprimenta. Pau podre não dá cavaco, mas pra cortar é macio. Eu vivo aqui na cidade batendo em ferro frio. Só tenho a cabeça quente e o bolso sempre vazio. Por isso é que eu vou embora, meu coração decidiu. Vou me embrenhar na quiçaça, vou viver de pesca e caça, morar no rancho de graça, naquelas beiras de rio. De sapé amarrado com imbira, pode falar quem quiser, mas de lá ninguém me tira. Deixo a minha rede armada, também sou firme na mira. Vejo a lua e as estrelas depois que o sol se retira. E lá naquele lugar, sinto Deus me visitar. Dinheiro não vai comprar o meu jeitão de caipira. Cinco e quarenta. Pro mundo afora, não me canso de falar dos meus irmãos, não me canso de falar dos lavradores. Eu os quero de todo meu coração. A verdade está no mar e nas montanhas, na nas estradas, na cidade, no deserto. Toda casa onde vive um lavrador pode crer que Jesus Cristo está por perto. Nazareno, tu olhar meigo e puro, amparai nosso querido lavrador. Dê a ele muita força para a luta, dê a ele esperança, paz e amor. Quando alguém fala mal do homem do campo, a barra pesa, a gente briga, coisa engrossa. Porque aquilo que comemos na cidade vem do braço da minha gente da roça. Juventude que trabalha sorridente sob a luz que vem de um céu da cor do anel. Lavradores, vocês estão construindo nossa pátria, nosso querido Brasil. Supermercado para todos, o shopping da família santarenense. Informa a hora certa. 5:42. No Supermercado para Todos, você encontra frutas e verduras fresquinhas todos os dias, além de um completo açougue com uma enorme variedade em carnes e uma perfeita higiene. Supermercado para Todos, roupas, calçados, utilidades para o lar e aquele atendimento que conquista. E sobretudo, o melhor preço da cidade e região. Supermercado para Todos, 3 lojas para melhor atendê-lo. Centro, bairro Pedrolina e Acreúna. Ligue 3641-1875. Casa da Raiz, em Santa Helena. Venha conhecer a nossa loja. Aqui você vai encontrar uma ampla variedade em produtos naturais, como raízes, extratos de plantas, medicinais, artigos de higiene, decoração e mais. Bolsas para viagem, chapéus, chinelos e uma completa linha de chás e xaropes naturais. Casa da Raiz, Santa Helena. Agora em novo endereço. A rua Paulo Lopes, abaixo da Caixa Econômica Federal. Telefone 992-60-8312, da Amiga Domingas. Cuidado com a dengue. Caro cidadão, a dengue é uma doença que pode matar. Por isso, não deixe em seus quintais recipientes que possam acumular água nas chuvas. O mosquito Aedes aegypti gosta de água parada e limpa para depositar seus ovos, que pode durar até 2 anos antes da eclosão. Por isso, cidadão, entre nessa luta contra a dengue e ajude a Prefeitura Municipal a cuidar da sua própria saúde. Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás. Administração 2021-2024. Ligou, tocou. A mais pura emoção é o programa Alvorada Sertaneja, 5:44. Tunico Tinoco, Brasil Caboclo. Mandando para o Oswaldo, Dona Rosa, o amigo Castelo, pessoal aí do Chama Gás, abração para vocês aí. Nosso primo França, lá da Tupi Comércio de Embalagem, pessoal, falou acordo cedo, hein? Então, tá ouvindo a gente, tá? Obrigado pela sintonia. Jacir Vieira, Dona Eugênia, Popular Polícia. É, também a Luz, lá do bairro Mutirão, falou Luz, hein? Do bairro Mutirão. É, o Eurípides da Viola, no conjunto Lucevânia. Alô, Eurípides, bom dia. Bom dia para a Eliane, pessoal, toda a família lá no Corre do Porto, hein? É o Eduardo Camargo, na Fazenda Rio Verde. Zezé Doralice, brigadão pela sintonia. Nós vamos seguindo aqui com a parte musical. Primeiro aí, às 5:45 agora. Atenção, senhores pais, estão abertas as inscrições de catequese de base. Procure as catequistas no final das celebrações de sua capela. Inscrições da Crisma na Secretaria Paroquial, hein? Então agora, Tunique Tinoco, Brasil Caboclo, Milionário José Rico, vá para o inferno com seu amor. Amanhecer na minha roça, vem surgindo o clarão. Caboclo deixa a paiosa pra fazer a plantação. O carro de boi gemendo no arco do chapadão. Os passarinhos cantando, começando um barulhão. Este é o Brasil Caboclo, este é o meu sertão. Casinha de paia, lá no rio verão. Uma linda cabocla e um cavalo bom são de uma viola, alegra a solidão. Este é o Brasil caboclo, este é o meu sertão. A lua de prata ouvindo a canção, voz da serenata gemer do violão. Este é o Brasil caboclo, este é o meu sertão. Tarde de verão, cabocla sambando, noite de São João. Este é o Brasil caboclo, este é o meu sertão. Santelinense. E atenção, minha gente boa, 12 para 6. Pro inferno com seu amor. ritmo firme no batente, 9:06, 9:06. Bom dia para o Elvio, bom dia. O Arlos, hein? Abração para o Elvio do ônibus, obrigado pela sintonia. Meu amigo Sonei Fernandes, alô Sonei Fernandes, bom dia. Bom dia para o amigo Rui Alfaiate, que é o centro da cidade. Minha amiga Domingas da Casa da Raiz, alô Domingas, abração para você, hein? Meu amigo Caio do Carrão, falou Caio. Bom dia para o Marlin, o Lázaro do Fiote, aquele abração para vocês aí. Evanir Tavares, lá no bairro Tempo Novo, falou que não perde a nossa programação. Vou trazer o Lauro aqui para cantar bonito, hein? Do Trio Parada Brasil, Marina, meu bem querer. 5:52 agora. Atenção para a hora, minha gente, hein? Fica esperto aí, 5:54, agora Zé Lourenço Itapera, Vida Dura. Vida dura, meu Deus, que pendura, eu não faço loucura, mas me sinto mal. Passa um mês, passa anos e anos e a coisa não muda, tá sempre igual. Com salário do jeito que tá, já deixei de comprar miudeza em geral. Vivo um bravo feito uma cobra, no bolso não sobra um bendito real. Fim de mês eu recebo o salário e de novo eu saio pras contas acertar. Mês passado eu paguei o mercado, esse mês eu não pago, vai ter que esperar. A quitanda, a farmácia, o barzinho, eu reparto um pouquinho pra ninguém chorar. Não paguei nem o dízimo na igreja, gastei com cerveja, Deus vai perdoar. Desespero é quando acontece que alguém amanhece meio doente. Se a doença mata devagar, o valor da conta

assim o meu tormento não tem fim. Não posso viver assim, o meu tormento não tem fim. Só aqui no programa, hein, na rádio Santa Helena, se você ouve modão assim, hein, aqui a gente toca. Você pede, a gente toca na hora. Falou, meu amigo Moacir aí do bairro Garcia, aquele abraço pra você. Olha o convite para as missas, hein? Bênção da Vela, dia 2 de fevereiro de 2023, quinta-feira, 19h30, Igreja São Miguel Arcanjo, bairro Rodrigues, traga as suas velas. Bênção das Gargantas, missa em louvor em São Brás. 3 de fevereiro de 2023, primeira sexta-feira, 6 horas, adoração do Santíssimo o dia todo. E 19h30, Igreja Nossa Senhora Aparecida, bairro Lucilene. 19h30, Igreja Santo Expedito, Parque Zaura. Participem. Agora são 6 horas, mais 7 minutinhos, são 6h07. Alô, meu amigo João Oscar. O João Oscar tá, tem dois radião grandes lá, no Caminhada Amanhecida, hein? Meu amigo Sebastião, lá na Fazenda Tropical, hein? Perto da cidade de Montevidil, tá aí ouvindo a gente, obrigado pela sintonia. O Divino do Zé Cardoso, Jardim dos Aroeiros, falou Divino do Zé Cardoso e toda a família, hein? Meu amigo Zé Carabina, lá no bairro Brasil, o Antônio, lá no Rio Verdão, obrigadão pela sintonia. O Galego e a Vânia, alô Galego, estamos procurando o meu nome que você pediu, tá? O Galego e a Vânia. Então, nosso bom dia para vocês, obrigado pela audiência. Zé do Rancho, Zé do Pinho, devolva a passagem. Trio Parada Dura, o relógio da matriz. 6h07. Você vai embora, dizendo que já se cansou de viver comigo. Não sei qual é o motivo deste seu desprezo. Se até hoje só lhe dei amor e fui seu amigo. Pergunte, por favor, responda, que mal foi que fiz. Na você me tirar a chance de ser feliz. Meu Deus, o que eu faço tão sozinho agora? É verdade, quem a gente gosta logo vai embora. É triste saber que não vou mais abraçar seu corpo. E estes olhinhos tão lindos não vou mais beijar. Tenho medo que você talvez logo encontre outro. O ciúme que sinto é imenso, nem posso explicar. Se você, meu amor, me deixar, eu ficarei louco. Devolva a passagem, meu bem, por favor, não vá. Triste saber que não vou mais abraçar seu corpo. E esses olhinhos tão lindos não vou mais beijar. Tenho medo que você talvez logo encontre outro. O ciúme que sinto é imenso, nem posso explicar. Se você, meu amor, me deixar, eu ficarei louco. Devolva a passagem, meu bem, por favor, não vá. com a gente. Vem ser feliz. O relógio da matriz lá do meu bairro, as badaladas estão me deixando louco. Eu me recordo de uma triste despedida, por isso mesmo estou morrendo pouco a pouco. Todos os dias quando chega a tardezinha, que o relógio bate às 18 horas, meu coração acompanha as batidas desde o momento em que meu bem foi embora. Morrendo por alguém que está distante. É um martírio gostar de quem ama outro. Meu sofrimento um dia tem que ter um fim. A esperança é a última que morre. Talvez um dia ela volte para mim. Oh, relógio, por que não para pelo menos um instante? Não dá sossego ao meu pobre coração, que está morrendo por alguém que está distante. Muito bom, gente. Ligando e participando, 3641-1073. O nosso zap é esse, 992-942802. Mas eu atendo a Marli Bessa e o esposo Luiz Mar. Alô, Marli Bessa e o esposo Luiz Mar. Quero ouvir do André Andrade. Vou dizer por que voltei. Confira a hora primeiro, 6h14 agora. Sem você. tive que sentir saudades pra convencer meu coração. Tive que perder o mundo pra entender de solidão. Não desligue o interfone, abra a porta por favor. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu amor. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, meu Porteira Aberta, a verdadeira música sertaneja raiz. Oferecimento: Mercearia do Joel, Rua 9, no Jardim Oeste. Drogaria da Família, administração Luan e Luciana. Supermercado para Todos, o shopping da família Santa Helenense. Papelaria Suprema, rede de postos KR, administração Pedro e Ricardo. Frango na Brasa, aos sábados, domingos e feriados, acima da Praça da Alvorada. Telefone 992889407. Supermercado Rodrigues, pista de caminhada, bairro Rodrigues. Programa Porteira Aberta, aqui na Santa Helenense. Ciganinha. Louvando convidamos a comunidade em geral para a procissão e missa de penitência. Toda primeira sexta-feira do mês, às 5h30, sairemos em procissão da Igreja Nossa Senhora Aparecida, bairro Arantes, rezando o Santo Terço. Em seguida, retornaremos para a Santa Missa e exposição do Santíssimo até às 19h. Venha participar conosco deste momento de reflexão e piedade que nos ajuda a reconhecer a nossa pequenez diante de Deus e nos motiva a ter uma vida cada vez mais fiel ao Reino do Pai. A Prefeitura de Santa Helena paga antecipadamente o salário dos servidores dentro do mês e o 13º salário aos aniversariantes. Pagar os servidores municipais antecipado é uma forma de valorizá-los e injetar mais no comércio local e aquecer a economia municipal. Com muito planejamento e responsabilidade com o dinheiro público, conseguimos ao longo da atual gestão pagar os salários de maneira antecipada. Prefeitura Municipal de Santa Helena, administração 2021-2024. Rede de Postos KR, a maior rede de postos de Santa Helena e região. Rede de Postos KR. KR1 e KR2 no centro. KR3 e KR4, Bandeirado Shell. KR5 na Avenida da Cana, saída para Rio Verde. A rede de postos KR não para por aí. Agora com 3 postos também em Rio Verde. Saída para Montevidéu. Rede de Postos KR. Procedência, excelência em nosso trabalho. Esse é o nosso maior compromisso. Rede de Postos KR. Proprietários Pedro e Ricardo. O Top Sertanejo é aqui, porque gente inteligente ouve a gente. Confere com a Magra, gente querida, são 6 horas e 21 minutinhos, 6 e 21. Potência e Distribuição, seu atacarejo, hein? Agora em novo endereço, Rua Eduvaldo Veloso do Carmo, número 162, quadra 11, lote 2, no centro da cidade, ao lado do Senhor Café e Academia Bassai. É barato porque é preço de atacado. Telefone 99251-7345, os amigos Flávio e Daniela. Aquele abração para vocês, muito obrigado pela sintonia. Alô, Joaquim, hein? Joaquim da Alface falou, mande um abraço para nós aqui. Meu amigo, o Juscelino Kubitschek, o filho do Joaquim. Juscelino Kubitschek, hein? Lorena e Rafaela, escravo do amor. Amado Batista, Andarilho. Será que um andarilho come Ou será que está sempre com fome? Não cuida de sua aparência, não toma banho e nem se cuida desse lobisomem. Eu sei que nem tem condições nos lugares onde sempre anda. Espero que ele tenha alguém que possa vir aqui salvá-lo numa boa ação. Eu sempre vi um andarilho pelas estradas, ruas, sempre andando. Um dia ele vai pra lá, outro dia ele vem pra cá. Deve ser decepção, só decepção. É a única explicação, decepção. Eu sempre vi um andarilho andando só e maltrapilho. Ninguém sabe o que levou a ele agir desse jeito triste. Deve ser decepção, só decepção. É a única explicação, decepção. Santelenense. Tá todo mundo ligado. A hora é essa, viu? Vamos conferir comigo, 6h27, terça verde, supermercado Damasco, tomate e cebola, R$4,99, batatinha R$4,99, repolho e batata doce R$2,49, laranja R$1,99, manga R$3,29, melão e abacate R$3,99, maçã R$10,99, ovo branco a cartela 20 unidades R$10,49. Preços baixos com a melhor qualidade é no supermercado Damasco. Mas eu atendo o compadre Baltazar, ligou para a gente agora na Fazenda São Tomás, juntamente com o Maurinho Azevedo. Quero ouvir Anse do Amor, Marcos Siluan, hein? Obrigadão pela sintonia. E depois eu atendo a Socorro e o Chicão, hein? Na Chácara Sul Goiana. Quero ouvir do Chico Amado Xodó, A Mudança, 6h28. Apaixonadamente, somente meu peito sabe a dor que meu coração sente. Vivendo assim distante de ti, ó minha flor, morrendo de saudade na ânsia do amor. Que me ama, mas eu te amo mais ainda, não suportando a saudade de ver a sua imagem linda, olhando em seu retrato, contemplo o luar. Vem a mim, querida, quero te beijar. Meditando algumas recordações dos momentos que passei, apertando sua mão, gozando felicidade nos carinhos seus, sentindo seus lábios unirem-se aos meus. Viver assim é acordo sorrindo, ouvindo alguém que me chama, sonhando com sua imagem. Parece te ver, é sonho, é mentira, não vejo. Atenção Santa Helena e região, o GASP tem uma grande novidade para você. Comprando no GASP pelo preço mais baixo da cidade e entrega mais rápida, você ganha um cupom para concorrer a uma recarga de gás gratuita no final do mês. É isso mesmo, no GASP você compra barato e ainda concorre a uma recarga totalmente grátis. GASP, atendendo na rua Pedro Aguiar e Silva, em frente a Domingão Farma, bairro Brasil. Telefones 99234-7300 ou 99279-6800. Gás IP, o gás mais barato da cidade, e ainda te dá prêmios. Ter um local seguro para guardar as ferramentas da construção sempre foi uma preocupação. A Cave Locações do amigo Carlinhos tem a melhor solução para você ficar tranquilo. Cave Locações, ligue 99279-9050. Especializada em aluguéis de containers para ferramentas e pequenos objetos de construções. Se você está construindo ou reformando, a Cave Locações leva segurança e praticidade para acomodar suas ferramentas, equipamentos e pequenos objetos. Cave Locações. Ligue 99279-9050. Fale com o Carlinhos da Cave e execute sua obra com mais tranquilidade. Cave Locações. ADM Máquinas Agrícolas e Agropeças é oficina especializada em máquinas agrícolas. Presta serviços de reformas gerais em máquinas agrícolas, além de serviços de torno, soldas, fresadora, peças originais, profissionais especializados e o melhor preço da região com as melhores condições de pagamento. Venha fazer uma revisão completa de suas máquinas agrícolas e tenha à disposição o que há de melhor no mercado para sua safra. Não coloque sua produção em risco. A Agropeças trabalha com peças em geral, lubrificantes, rolamentos, mancais, filtros e uma completa ferragista, e é revendedora Jacto. DM Máquinas Agrícolas e Agropeças, dos amigos Zênio e Darmes. Nós estamos na rua Antero Martins de Faria, antiga saída para Goiânia. Telefones 99236-5953 ou 99265-0564. DM Máquinas Agrícolas e Agropeças. Cuidado com a dengue. Caro cidadão, a dengue é uma doença que pode matar. Por isso, não deixe em seus quintais recipientes que possam acumular água das chuvas. O mosquito Aedes aegypti gosta de água parada e limpa para depositar seus ovos, que pode durar até 2 anos antes da eclosão. Por isso, cidadão, entre nessa luta contra a dengue e ajude a Prefeitura Municipal a cuidar da sua própria saúde. Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás. Administração 2021-2024. A Superintendência de Fiscalização e Receitas Municipais da Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás informa que as guias de alvarás ano 2023 têm vencimento em 24 de fevereiro. Em caso de não recebimento, favor procurar a Superintendência de Receitas no prédio da Prefeitura em horário comercial para retirada da mesma. Pague em dia. Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás. Administração 2021-2024. As sementes de soja Comigo são o princípio da boa produtividade. Com produção própria e um amplo portfólio de cultivares de grandes parceiros. Variedades HO, Monsoy, Soytec, Brasmax e diversas outras. Além do tratamento com as linhas Syngenta, BASF e Corteva. Cultivares de alto potencial, com ciclo produtivo ideal para o perfil da nossa região. Para maior rentabilidade e a garantia de qualidade, Comigo. Sementes Comigo. A confiança faz a diferença. Alô, minha amiga Socorro Chiquinha, um abraço para vocês, 6h35. Na hora que aquela chamanta comprida, com as tampas descidas, ali foi parando. Olhei pra família, olhei pras crianças, e a nossa mudança já estava esperando. Pedi que ajeitasse em cima da carga a mesa bem larga de jacarandá, porque lá na tolha socada objetos que eu quero que vá. E ali foram pondo enxada e machado, o velho arado e a mão de pilão, um baú bem velho já sem dobradiças e as rodas maciças do meu canetão. Até o velho coxo do fundo furado estava jogado no pasto, eu cantei. Olhando essas coisas eu já me consolo, até o manjolo no corpo eu peguei. Lá na velha túlia subi nas beiradas, catei as linhadas e as varas de anzol. Peguei uma sela com rédeas e freios, estava no esteio do velho paião. Parei no terreiro, num canto de lado, catei um punhado de cinza e carvão. Lembranças que eu levo, talvez derradeiras, da antiga fogueira do meu São João. Quando eu falei, já pode tocar, desci pra pegar o meu chapéu de palha. Na volta peguei uma rosa em botão e beijei o chão do campinho de malha. Em cima da carga fiz o nome do padre e pro meu compadre abanei o chapéu. Parece que eu ia pro inferno viajando, ali ia deixando meu mundo, meu céu. Até meu cachorro que eu já tinha dado chegou apressado pra ver se era eu. Chegou se apoiando nas patas dianteiras, subiu na rabeira e meu corpo lambeu. Assim eu deixei o meu canto encantado, um dia nublado querendo chover. E os meus objetos dos tempos antigos vão ficar comigo até quando eu morrer. Todo mundo ligado no Alvorada Sertaneja, 6h39, Chitãozinho, Chororó e Zé Ramalho, sinônimo. Quanto tempo o coração leva pra saber que o sinônimo de amar é sofrer? O aroma de amores pode haver espinhos. É como ter mulheres e milhões e ser sozinho. Na solidão de casa descansar. O sentido da vida encontrar. Paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. Quem revela não espere, quem tem a fé. Quantos segredos traz o coração de uma mulher? Como é triste a tristeza

e acabe, mude de vida. Chá Acabe combate as doenças digestivas, refluxo, prisão de ventre e elimina gordura no fígado, reduzindo os riscos de você sofrer um AVC, hepatite e cirrose. O Acabe é um chá antioxidante e depurante natural que age melhorando a circulação sanguínea e te ajuda na perda de peso. O Chá Acabe original só é vendido em farmácias e casas de produtos naturais e tem o nome Natubio na caixa e no frasco. Atenção, cidadão santelenense. A Prefeitura Municipal de Santa Helena tem um canal para você ajudar a melhorar a nossa cidade. Tem problemas com lâmpadas? Um buraco na rua está atrapalhando? Precisou da Prefeitura? Ligue 3641-8785 ou 0800-02-48-707. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 3641-8785, diretamente na ouvidoria. A sua solicitação será resolvida mais rápido. Ouvidoria da Prefeitura Municipal de Santa Helena de Goiás. Atendendo o que você precisa. Ligue 3641-8785 ou fale no WhatsApp 3641-8785. O que você tiver para falar, a Prefeitura quer ouvir. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 11 horas e das 13 horas às 17 horas. Prefeitura Municipal de Santa Helena, Administração 2021-2024. Vamos seguindo, minha gente. Alusão para o amigo Gilson Mário. Ligou para aqui, só que a linha caiu, viu? Alô, Gilson Mário! Abração para você. Muito obrigado pela sintonia. Tá certo? Gilson Mário, grande companheiro que todas as manhãs está ligando para a gente, hein? Meu amigo compadre Valdomiro Violeira e a esposa. Meu amigo amigão da oficina. Bom dia para o amigão. Meu amigo Dudu. Alô, Dudu. Bom dia. Bom dia também para quem está ouvindo a gente, hein? O Aguilininha, a esposa lá no bairro Brasil. Então, aquele abraço, hein? Meu amigo Moacir no bairro Garcia. O Iron lá no conjunto Ipeguari. Alô, Iron, bom dia. Nosso bom dia para o Luiz Maia, a esposa Marli Bessa. Obrigado pela sintonia. O Tchãozinho e a Beth lá no bairro Arantes. A dona Iraci e o Armando lá no Jardim das Aroeiras. Para vocês, Gino e Geno, com essa música Bate Coxa. Gino e Geno, Bate Coxa. Depois eu vou trazer Eduardo Costa, Amor de Violeiro. Fui numa festa lá no interior, a sanfona comandou o balanço da moçada. Que maravilha, festa boa, fui ali. Francamente eu nunca vi galera tão animada. Dancei bastante agarradinho, a moda antiga, barriga com barriga e ninguém pra censurar. Casais dançavam, abraçavam livremente, bate coxa minha gente, é gostoso pra danar. Tata meu amigo, sanfoneiro, mete o dedo, companheiro, não deixa o baile parar. Hoje tua sanfona fica frouxa, pode crer que o bate coxa vai até o sol raiar. Tata meu amigo, sanfoneiro, mete o dedo, companheiro, não deixa o baile parar. Hoje tua sanfona fica frouxa, pode crer que o bate coxa vai até o sol raiar. Quem fez o som foi um grande sanfoneiro. Na cozinha, no terreiro, tinha pipoca e quentão. Mulher bonita, gente boa, coisa fina, só tinha uma lamparina pra iluminar o salão. E a moçada naquela euforia, o sanfoneiro vivia de vez em quando vingando. De madrugada com aquela luz amarela, bate coxa, rela, rela, foi aumentando a tensão. Passa meu amigo, sanfoneiro, mete o dedo, companheiro, não deixa o baile parar. Hoje tua sanfona fica frouxa, pode crer que o bate coxa vai até o sol raiar. Passa meu amigo, sanfoneiro, mete o dedo, companheiro, não deixa o baile parar. Hoje tua sanfona fica frouxa, pode crer que o bate coxa vai até o sol raiar. Passa meu amigo, sanfoneiro, mete o dedo, companheiro, não deixa o baile parar. Onde tua sanfona fica frouxa, pode crer que o bate coxa vai até o sol raiar. Toca meu amigo, sanfoneiro, mete o dedo, companheiro, não deixa o baile parar. Onde tua sanfona fica frouxa, pode crer que o bate coxa vai até o sol raiar. Aticocha, Gino, Gino, 6h51, minha gente, tá chegando Eduardo Costa. Nossa, eu não sei falar coisas bonitas pra te conquistar. Eu tenho só uma viola, moça, eu só sei cantar. Moça, eu não tenho dinheiro, minha riqueza eu vou te botar. É o braço da viola, moça, eu só sei cantar. Moça, se você parar um pouco pra me ouvir, em alguns minutos vai me descobrir, enxergar o fundo do meu coração. Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar, mas eu tô querendo mesmo é me casar. Se me achar garoto, eu te peço perdão. Mas eu quero falar com seus pais, pedir a sua mão. E se você aceitar, vovô, te ouvir, eu amei. O seu coração vai ser meu paradeiro. Eu me aviar e o eterno canção. Amor de Violeiro, 6 horas 55 minutinhos, 5 minutinhos para 7 horas. Vem aí o Jornal Cidade com as notícias do Brasil e do mundo. Até lá, gente, eu volto amanhã. João Mineiro e Marciano. Num desejo ardente e saudade infinita. Vim de tão longe pra vê-la, não posso esquecê-la, está mais bonita. Mas Mas ao me ver nem ligou e até me falou que hoje não pode ser. Com a esperança de um fã, eu volto amanhã se você me atender. Eu fiquei para segunda noite, não faz mal esperar, eu consigo. Amanhã, se puder, eu lhe peço, por favor, passe a noite comigo. Não tenho dinheiro, não sou o primeiro a implorar seus abraços. Mas eu insisto falando que estou precisando dormir em seus braços. Hoje está ocupada, não me resta nada a não ser esperar. Mas amanhã, nesta hora, estarei aqui fora e talvez possa entrar. Eu fiquei para a segunda noite, não faz mal esperar, eu consigo. Amanhã, se puder, eu lhe peço, por favor, passe a noite comigo. Essa é a sua rádio. Sempre Limite. Quem sabe o destino vai deixar se convencer. Santa Helenense, conquistando você em todos os sentidos. Bem-vindo na Rede Divino Espírito Santo de Comunicação. Rádio Santa Helenense de Santa Helena de Goiás. Direção-Geral Kleber Martins.